Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita dessa noite. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e essa é a edição número 275. Hoje é dia 5 de agosto do ano de 2020, agora são 19 horas dessa noite alegre e fresca, agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é propor reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas, os seus comentários, interaja conosco durante o programa, a gente vai procurar responder todas as suas dúvidas ainda no ar. Se você está no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal da USE Piracicaba e também de marcar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você será notificado. E se você assiste pelo Facebook também, curta a página da União Rádio Web no Facebook, baixe o aplicativo da União Rádio Web também pelo seu aplicativo, lá pelo Android. Além disso, você também, lembrando que os textos que serão trazidos aqui para as nossas reflexões, para o nosso estudo, também serão compartilhados lá na nossa página da União Rádio Web no Facebook, assim como a poesia que nós sempre selecionamos para o final do programa, que você pode também curtir e compartilhar com os seus contatos. Nós temos a alegria hoje de compartilhar esses momentos de reflexões com o nosso amigo Sérgio Aguiar. Eu vou convidar o Sérgio antes da gente iniciar o nosso estudo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos aqueles que nos veem, nos ouvem. Mais um programa. Espero que a gente se divirta bastante hoje. Tenho certeza disso. De minha parte, já está garantido, viu, Sérgio? Bem, o tema central do nosso programa hoje, Sérgio, é A Cada Um Segundo Suas Obras. A gente vai fazer uma abordagem em cima do que chamamos de lei de causa e efeito, ou lei de causalidade, né? Para isso, trataremos um pouco sobre a justiça divina, sobre as penas, os gozos, para entender um pouco da realidade que nos cerca, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu quero lembrar, né? A gente sempre seleciona as datas, né, que merecem ser lembradas aí. No dia 5 do 8, é hoje, dia 5 do 8, celebra-se o Dia Nacional da Saúde. Olha, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Porque a gente, para entender também por que existem, somos acometidos por determinadas enfermidades, somos mais suscetíveis a essas ou aquelas enfermidades, o que o Espiritismo nos diz sobre isso? Para iniciar, então, eu quero convidar todos para me acompanhar na leitura do texto do Espírito Emmanuel. Vamos a ele. O nome do texto é Resgate e Renovação, e foi extraído da obra Encontro de Paz, psicografada por Chico Xavier. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições, ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis. Mas igualmente rentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás a amenidade do clima social que te envolve, com os mais elevados testemunhos de apreço. E respirarás, muitas vezes, no ambiente convulsionado de provações, entre as paredes fechadas do reduto doméstico. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo em outras eras. Quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento. E reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos, aqueles mesmos que adestrasse na injustiça entre as sendas do passado, a fim de auxiliarem no louvor à condenação. Ergue-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convidados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém não te compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa, sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem, que vence todo o mal. E gostoso, bem, né? Meu amigo. A gente sempre, no início do programa, nós sempre selecionamos textos e fazemos questão, né, de fazer isso, que é uma maneira também de levar até o amigo que nos acompanha os textos originais ali de Emmanuel, tão ricos e tão profundos. Então, a gente procura selecionar esses textos para ajudar, né, no nosso entendimento. E essa conversa serve para isso, né, Sérgio? Muitas vezes, aí, a gente tem essa obra, Encontro de Paz, é de 1973. Então, é claro que, às vezes, alguma parte do texto pode ser um pouco mais complicado de entender. Daí a importância dessa conversa nossa, para poder entender realmente qual a mensagem ali que Emmanuel tentou passar. Então, nesse ambiente de paz, que eu tenho a alegria de passar a palavra para você, meu amigo Sérgio. Alegria nossa, né? Nós combinamos, acho que há uns 2 meses atrás, falando, um dia a gente vai pegar o programa para falar sobre esse tema, porque é um tema gostoso. E quando você falava do texto de abertura, aí, o interessante, primeiro, ele prepara o ambiente assim de uma maneira muito harmoniosa, muito gostosa. Aquele que ouve a leitura, ele obviamente vai fechar um entendimento sobre o texto. E o que a gente procura fazer é, nesse bate-bola que a gente faz, explorar alguns aspectos também que talvez quem nos ouve não tenha pensado ou talvez não tenha ainda elaborado dessa forma, e enriquece todo mundo esse bate-papo. Eu pincelei algumas palavras, como a gente costuma fazer. Primeiro, encontro de paz. E a partir da leitura do texto, essa música que você colocou de fundo, eu estou na paz agora. Estou amigo de todo mundo aqui, né? Estou tranquilo, estou zen, estou sereno. E oi, já Sérgio. Como eu disse, oi. Eu vou dizer para você, assim, eu também eu encontro a paz com uma facilidade tremenda. A dificuldade é mantê-la. É, perde rápido, né? Tem essa característica de perder. E eu peguei algumas palavras, que conforme você ia lendo, você ia pegar umas nuances em cima desse texto. A primeira, perceba como o Emmanuel coloca a palavra adversários, ele chama de velhos adversários. Ele não chama de inimigo. Porque adversário é uma palavra mais temporal do que qualquer outra coisa. Ah, adversário, Sérgio, por exemplo, no jogo de futebol, né? Os dois times são adversários. Uma partida de tênis, por exemplo. São dois adversários ali, mas não são inimigos. Precisam ser inimigos? Muito pelo contrário, né? Exatamente. É por isso que eu disse é uma coisa temporal. A palavra adversário. Adversário de ideia, adversário porque um está numa agremiação e naquele jogo especificamente eles vão disputar e tem alguma coisa em jogo naquele momento. E quando o Emmanuel coloca velhos adversários, já começa a dar essa atenuada, né? Porque não é inimigo, como você disse, a gente não está travando uma batalha campal toda vez que se encontra. Em algum momento da trajetória espiritual, quando experimentamos um corpo, ganhamos amigos, pessoas que convivem conosco e têm laços de simpatia, e ganhamos adversários, que são pessoas que eventualmente têm laços de antipatia, de simpatia, antipatia, né, nessa jogada. E ele usa também a palavra aversão. E a aversão, ela tem muito a ver com aspectos de sensações, com aspectos vibracionais. Então, ele coloca adversários que, eventualmente, têm laços de aversão. Ou seja, em algum momento, eu virei um adversário de ideia, ou em personagens que nós desempenhamos em algum momento da nossa trajetória, nós entramos num combate e ficamos adversários. E, de novo, é uma situação temporal, porque a reencarnação propicia essa nova ribalta para que a gente possa trabalhar para neutralizar esses laços de aversão que ficaram. E às vezes a gente fala assim, Jesus falava para amar o inimigo, e é um negócio tão complicado para a gente, sendo, né, o terreno, estando ainda muito enfronhado dentro de um planeta de provas e expiações, pensar com essa grandeza de falar, nossa, eu vou conseguir dar esse salto. E Jesus sabe do nosso potencial e sabe também das nossas limitações. Ele não perde salto. E Jesus também usou essa palavra quando ele disse, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E ele ressaltava a possibilidade, toda a interação que você tiver, toda a oportunidade de você estar convivendo com alguém que é teu adversário, aproveita para se conciliar com ele. Ou seja, desfazer um eventual mal-entendido, desfazer um laço de aversão, como eu mencionei agora há pouco. E o Emmanuel, durante o texto, ele dá três palavrinhas que servem de como se fosse receita, né? Ele fala de amando, entendendo e servindo. Amando, eu costumo dizer muito, para a gente colocar o amor na frente. Às vezes as pessoas vêm falar, eu estou convivendo com um determinado parente, com um determinado amigo, mas eu gosto muito dele, mas às vezes ele me pega no pé com alguma coisa. Às vezes a gente fala isso sobre um familiar, uma mãe, um pai. às vezes a gente tem dificuldade, acha que o pai, a mãe é muito severo. E quando eu peço para colocar o amor na frente, é pensar no relacionamento, né? E eu sempre chamo a atenção. Você ama tua mãe? Você ama teu pai? Você ama esse teu amigo do coração? É. Então coloca o amor na frente, coloca esse amor, esse sentimento que você tem em primeiro lugar. Elimina aí o melindre, elimina aí o orgulho, elimina essa sensação ruim que eventualmente você sente, você tem quando você recebe uma crítica. Ninguém gosta de receber crítica. E aí colocar o amor na frente significa atenuar. E ajuda a gente também a lidar com situações adversas. E aí entra a palavra entendendo. Para eu entender, eu preciso ter muito argumento. Não dá para entender, não é um ato passivo, né, Wilson? A gente fala muito disso. Eu não posso chegar e falar, ah, a pessoa é assim mesmo, não tem jeito. Isso é um ato muito passivo. O ato ativo é, eu vou ser como Jesus era, assertivo, e vou dizer com muita fraternidade as coisas que estão me magoando nessa relação, nesse relacionamento que eu estou tendo, mas eu vou entender o estado emocional, o estado espiritual que essa pessoa se encontra. E aí ele entra com a palavra servir. E a palavra servir é onde a gente principalmente anula o orgulho que exagera, o orgulho que causa o melindre, o orgulho que faz com que a gente se ache melhor do que as outras pessoas. Você falou uma coisa interessante, Sérgio, e eu me lembrei de uma palestra que eu vi há algum tempo do professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella. E ele comentou que ele, como uma pessoa pública, que há muitos anos, né, é professor, que faz palestras pelo Brasil, viaja o Brasil todo, as pessoas que o acompanham acabam se identificando com ele, muitas vezes criando uma intimidade, uma liberdade que não tem. Que não tem de verdade. É verdade. O que significa isso? Ele falou assim, olha, chegam a me mandar e-mail, né, mensagens, pedindo para eu tirar a barba. Eu uso barba há 40 anos. Eu poderia dizer assim para elas, olha, isso não é da tua conta. Mas ele não faz. Por quê? E aí ele comenta sobre o filho dele, né? Ele também chegou para o filho dele e disse, olha, não é prerrogativa sua avaliar a minha conduta, disse para o filho, né? Minha, enquanto pai, é de educá-lo, né? Apesar que nós sabemos, é claro, que todos nos educamos, e ele também pontua isso. Mas o que ele quer dizer com isso? Que existe um status, né? Cada pessoa ocupa uma determinada posição. Isso que você falou é muito importante, da gente observar primeiro esse entendimento que você diz, observar a situação, o que a pessoa faz, não achando que você tem o poder de mudar as pessoas ou o mundo a seu bel prazer, de forma a atender o que você acha que é certo, ou o que você acha que é justo. As pessoas foram colocadas no seu entorno, seus familiares, os seus amigos, o seu círculo de relacionamento, por um objetivo. São relacionamentos difíceis, realmente. Emmanuel pontua isso daí, né, no seu texto. E ele começa o texto, Sérgio e amigos que nos acompanham, ele começa o texto dizendo que se nós já tivéssemos alcançado um suficiente nível de evolução espiritual, não precisaríamos nos submeter a determinadas coisas na Terra. Né? A caminhada redentora não teria que se recomeçar. O que ele está fazendo? Ele está aí falando sobre o processo de evolução dos mundos, que é uma das bases do Espiritismo, né? O conceito de evolução, que tudo está evoluindo, que o nosso mundo está evoluindo. Então, nós vivemos num determinado mundo em que a natureza desse mundo é experimentar esses contrastes entre as pessoas. Então, se esses contrastes nos tiram do sério, a gente vai viver até o último dia da nossa vida perturbados e infelizes, porque o mundo não vai mudar. Né? A gente tem que se conscientizar disso, bota isso na cabeça. Você não vai conseguir mudar uma pessoa desde que ela não queira se transformar. Você, Sérgio, pode tentar me convencer do que você quiser, mas eu não me convenço. Eu continuo firme na minha... até o dia que eu me dispuser. Mas se eu estiver aberto, né, para novas experiências, é o que você falou, é esse processo de se permitir, esse entender é isso, é estar disposto a se transformar. É compreender que você não é um ser pronto, que você não está finalizado. Né? Porque assim, um produto é assim, vamos entender bem, um carro, quando ele sai da concessionária, né, da fábrica, ele está no auge dele, ele está pronto. Ali ele é o melhor que ele vai poder ser, ele nunca vai poder ser melhor do que aquilo, basicamente. Porque quando ele rodar 1 quilômetro, ele já está usado, ele já desvalorizou, dali para frente é ladeira abaixo. Não é verdade? Exato. O ser humano não, nós não temos um ponto em que nós chegamos e falamos, olha, eu já estou aqui fechado, agora eu estou hermeticamente fechado e agora estou no ponto de ensinar para os outros só. Não, não existe isso. Então é sempre essa capacidade de se transformar. Né? Assim a gente consegue aproveitar essas dificuldades nos relacionamentos, dentro do lar. Emmanuel coloca dentro das 4 paredes da nossa casa. Às vezes a gente vive uma vida profissional alegre, agradável, né? Mas chega dentro de casa é só problema. E às vezes é o oposto. Às vezes dentro de casa é tudo tranquilo, é maravilhoso, o cara vai para o trabalho, lá é um inferno, ele quer ir para todo lugar, mas ele não quer ir para o trabalho. Né? A hora que chega domingo à noite, ele escuta a vinheta do Fantástico, já dá até frio na barriga. Dá um desespero. Danado. Já dá um desespero, vai começar tudo de novo. Né? Mas esse entendimento de que as coisas são como são, que as pessoas são como elas são, nos dá essa capacidade de viver bem no meio da perturbação dos outros, né, Sérgio? Exato. E antes disso, deixa eu fazer um comentário. Meu coração ele quase explodiu aqui, de tanta alegria. Entrou pelo YouTube a Luísa Rodrigues. Ah, tô aqui, tá no ar, tá na tela. Luísa Rodrigues. Luísa Rodrigues é minha sobrinha, 8 anos. Ah, que legal! É uma linda, ela vai ser youtuber ainda, ela está tá incentivando ela aí. Boa noite, Luísa, um beijo para você. Você falou uma palavra que na hora que me saltou, porque acho que não foi na palestra de segunda-feira, que hoje eu estou dando, hoje, essa semana eu estou dando overdose de mim mesmo para todo mundo, né? Estou falando todo dia, estou fazendo live todo dia. Se isso aí não é punição, é qualquer outra coisa. O povo, não para mim, porque eu gosto. Você falou a palavra convencimento, né? E é uma palavra que ela por si só, é uma palavra que valeria a gente falar um pouco dela, porque às vezes a gente tem essa vontade de convencer as pessoas. Mas a gente precisa entender que convencimento ele não é sustentável. Porque o convencimento ele é muito temporal. Eu posso convencer alguém através de um constrangimento, através de ter, por exemplo, algum tipo de autoridade. Só que a partir do momento que essa autoridade enfraquecer, ou que o motivo pelo qual eu convenci ele diminuir, acabou-se o convencimento. E eu falei por quê? Eu falei pelas conversões, que a palavra correta aí é conversão, né? Porque a conversão, quando eu me converto, na verdade, eu me transformo. É uma mudança interna minha, não é ninguém que fez comigo. Eu fiz comigo. Através de argumentos, através de vivências, experiências. E isso, sim, é sustentável, porque aí... o meu espírito de porco, ou eu como espírito, né? Eu, espírito, tendo ou dando um novo entendimento, ressignificando alguma coisa. Você riu aí por quê? Vamos lá. Não, eu estou concordando com você, porque a pessoa que se deixa ser convencida, né? Ela não é uma escolha dela, de verdade, né? Você chama alguém, você chama a sua esposa para ir num restaurante, né? Você quer ir no restaurante A e ela quer ir no B. Aí vocês vão no restaurante que ela quer. Aí chega lá, acontece o que quer que seja, porque o teu olhar já vai preparado para encontrar um problema, porque você não queria estar ali de verdade. Você foi convencido a ir onde você não queria. Então você já vai com uma predisposição de achar dificuldade, um problema ali. Se na chegada do restaurante você já não acha um lugar para pôr o carro, você fala, eu não falei que aqui não devia vir aqui, que lá era melhor. Então, você, sabe, então convencer não é uma boa ideia. Né? Mas educar é diferente, né, Sérgio? Educar é um processo em que você faz com que o conhecimento que já existe ali dentro da pessoa, você faça ela pensar sobre aquilo. Né? Você discute junto. Eu não estou falando aqui do restaurante mais, tá, gente? Estou falando de coisas maiores. Uma discussão, por exemplo, a respeito de um tema importante, uma decisão importante na vida. Você não convence a pessoa do que você pensa. É claro que você pode apresentar os seus argumentos, mas você convida essa pessoa a refletir, a se aprofundar. É o que nós fazemos com o Espiritismo. Em nenhum momento nós, espíritas, né, tentamos convencer você de que a reencarnação é um fato, mas você é convidado a refletir. Pois é, e se não houvesse reencarnação, como seria? Qual seria o meu destino hoje? Qual seria o destino da grande, da esmagadora maioria da população humana que nem sequer ouviu falar de Jesus, que não teve a oportunidade dos tantos que morreram ainda crianças, dos tantos que não tiveram um mínimo de educação e condição mínima de desenvolver qualquer virtude para que pudessem sobreviver no mundo árido, né, socialmente dizendo, em que vivem. Então, quando a gente faz isso, você faz as pessoas pensarem, e daí acontece realmente o entendimento que você está falando, né? O entendimento é a luz que nasce dentro da gente, fala, poxa, é isso mesmo. Eu falei ontem na palestra sobre a parábola do semeador, o entendimento ele só chega quando o solo está fértil, é a semente que realmente vai germinar, vai florescer, vai frutificar e vai se consolidar. Por quê? Porque eu, como solo, permiti que isso fosse sendo construído. É uma construção, e, de novo, não é uma postura passiva. Nosso amigo William Raimundo fez esse comentário exatamente. Às vezes eu tento convencer alguém e a pior coisa que pode acontecer é eu conseguir convencê-la, porque aí eu posso, como o nosso colega William falou, eu posso podar essa pessoa, a maturação dela, né? Se ela seguir a minha cabeça sem compreender o meu processo para chegar naquele entendimento, muito provavelmente ela vai se frustrar em algum momento da sua trajetória, porque não fez, ou fez alguma coisa que não tinha maturidade ainda para ser feita, ou fez alguma coisa que não era o que ela, naquele momento da vida dela, estava desejando fazer. Então temos que ter muito cuidado, realmente. Eu acho que é assim, né? Uma pessoa ela tem o direito de ser tudo aquilo que ela pode ser em potencial. Né? Veja, você tem que ter o direito, você tem filha, né, Sérgio? Então filhas. Vai criar suas filhas. E você, é claro, que quer o melhor para elas. Mas em determinado momento, cumpre a você apoiar o que elas querem fazer. Né? Minha filha quer ser artista, minha filha quer ser pintora, minha filha quer ser música, minha filha quer ser bailarina. Vai chegar um momento em que você vai ter que apoiar o que ela quer e não convencê-la a fazer o que você quer. Quantas histórias a gente tem de tragédia por conta disso, não é, Sérgio? Né? O pai que é médico quer que o filho seja médico, é advogado, tem que seguir, tem que assumir o negócio do pai, o pai é empresário, né? O filho quer ser bicho grilo e o pai quer que ele seja empresário, não dá, não combina, né? Essas duas coisas não coadunam. Né? Não coadunam, com certeza, Sérgio. Você falou uma coisa interessante sobre a parábola do semeador. Você fala sobre a semente, que é essa realização, esse potencial, e esse coração preparado, que é o solo fértil. Eu gosto muito desse entendimento, né? A palavra solo também vem de humus, que também é a base para uma outra palavra, que é humildade. Olha que humildade. Interessante. É. O que significa? A virtude da humildade, que significa o humilde é aquele que não se considera, significa chão, ó, é o mesmo nível, isto é, todos, o humilde considera que todos estão no mesmo nível que ele. Ninguém é melhor do que ele. E ninguém também é pior do que ele. E ele também não se acha superior ou inferior a ninguém. Então, humilde é o que tem um equilíbrio perfeito da sua autoestima. Ele reconhece as suas qualidades e reconhece também as suas limitações. Por conta disso, ele realiza as tarefas que está ao seu alcance realizar. Né? O orgulhoso, muitas vezes, assume tarefas que ele não tem ainda competência para realizar e acaba sofrendo uma grande pressão com isso, vive uma vida atormentada, preocupado com o que os outros vão pensar sobre ele. Humilde? Não. Esse realmente está preparado para esse entendimento. Mas aí o que acontece, Sérgio? Vou propor aqui uma reflexão para você. Quando você vai lá, prepara um canteiro bonitinho, você deixa a terra fofinha, coloca... aduba aquela terra, coloca adubo orgânico, tudo bonitinho, deixa lá e volta lá uma semana depois. Você vai ver o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Vai estar cheio de tiririca, Sérgio. Tiririca. Isso. Porque o solo fértil também, ele é... A tiririca adora solo fértil. O que eu quero dizer com isso? Que nós... Não se trata somente de se cuidar, de se preparar. Você vai continuar tendo que lidar com invasores da tua paz, com as tiriricas que eventualmente vão querer abafar a sua produção. Né? E você vai ter que aprender a lidar com isso e cultivar adequadamente, selecionando aquilo que é planta boa e aquilo que é planta nociva, né? A sua plantação, Sérgio. Exatamente. Esse é um belo ponto, porque... Na verdade, eu chamo isso de lado B da vida, né? As tiriricas é o lado B da vida, né? Que nossos pais eventualmente não nos ensinaram, porque nós, como os pais, você fala muito bem, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam isso, sejam aquilo, seja aquilo outro, quanto o mais relevante é que eles sejam, né? Simplesmente sejam, que eles possam ser o melhor que eles conseguem ser, quando a gente consegue ter essa liberdade para atuar conforme a nossa cabeça, obviamente a gente vai encontrar tiriricas pelo caminho, né? Obviamente a gente vai executar determinadas coisas que depois você olha e fala, nossa senhora, não imaginava que eu podia fazer tanta besteira. Só que tem um consolo por trás disso. Você também consegue ter um entendimento da tua falta de preparo, da tua falta de maturidade para determinadas coisas. Por isso que esse processo de entendimento ele é fundamental. Quando eu chego em alguma decisão pela minha cabeça, depois eu ficar bravo, chateado, frustrado, vem a reflexão de eu parar e falar assim, eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha na mão. Com aquele entendimento que eu tinha da época, porque é muito injusto a gente analisar as coisas que a gente fez somente pelos resultados que a gente obteve e muito tempo à frente depois. É fácil. Eu chamo isso de engenheiro de obra pronta, né? Quando a gente critica alguma coisa que já está pronta, sem compreender o processo que passou, que a pessoa teve que passar para ela chegar até aquele ponto. Todos nós sabemos das limitações que nós temos e o solo fértil que recebe a tiririca são efetivamente os testes que nós vamos ter pela vida para ver se aquelas virtudes que nós estamos construindo realmente estão consolidadas em nós. Porque uma virtude que não é testada... ela não está à prova de qualquer coisa, ela não está robusta o suficiente para poder lidar com qualquer situação. E às vezes eu faço exercício, Wilson, você estava falando, Eu fiz o exercício algumas vezes de não acreditar em reencarnação e tentar seguir mentalmente alguns preceitos sem acreditar em reencarnação. Olha, se eu tirar a reencarnação da equação, fica muito complicado. Fica muito complicado de eu conseguir domar a fera, né? De eu conseguir controlar, de eu lutar as boas batalhas. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer o que precisa fazer porque a gente começa a se comparar com as outras pessoas, a gente começa a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas. E eu também já fiz exercício de lá na frente, alguns milhares de anos lá na frente, onde eu comece a ganhar algumas tarefas... Eu, Thor... É relevante de espírito superior, por exemplo, de tarefas que me levem para um aprendizado melhor, né? Imagina você, a gente tem lá Espíritos Ismael, que coordena lá o Brasil, né? Brasil, coração de mundo, pátria do Evangelho. Jesus, governador da Terra. Imagina os espíritos que têm a incumbência de coordenar as ações, os eventos, as situações de uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta. Que tipo de situações esses espíritos têm que ter vivido, experimentado, para lidar com esse tipo de situação? Fica meio difícil de imaginar, e é esse exercício que eu acredito que a gente faz com os nossos filhos. Às vezes a gente olha para o nosso filho e a gente não consegue enxergar aquele potencial que está latente dentro dele. E às vezes a gente vê o nosso filho se destacando lá fora, quando ele já vai para a fase adulta, assume o lado profissional dele, você vê obras maravilhosas, coisas lindas que os nossos filhos fazem, e a gente fica, às vezes, surpreso, porque a gente não consegue, fala, nossa, mas é aquela criança que dependia tanto de mim, aquela adolescente que estava tão contrariada. Uma vez eu tive a alegria de dizer para minha filha mais velha, e não só dizer, eu escrevi para ela, eu gosto de escrever, né? De fazer os meus textos. Eu fiz um texto dizendo para ela do orgulho que eu tinha da mulher que ela se tornou. E, ao mesmo tempo, aquilo era um... Eu estava confessando ali para ela e que eu nunca imaginaria que, ao olhar aquela menina nos meus braços, ainda totalmente dependente de mim, com esse desprendimento de adulto. Então, nós temos um olhar muito pequeno, né? No jargão de negócios, a gente fala entre olhar uma foto e olhar um filme. Os espíritos superiores, eles sabem, eles estão olhando o filme. As minhas existências pregressas, o meu potencial divino, e aí eles conseguem entender, compreender e nos, digamos assim, nos perdoar os deslizes que a gente comete, porque eles têm esse entendimento. Ao contrário de nós, que temos uma visão muito pontual, muito pequena, de nós mesmos e do que nós podemos conseguir, do potencial que a gente tem ainda. Então, nós falamos de semente. Quem olha para a semente, às vezes, não consegue imaginar que lá dentro tem uma árvore em potencial, que lá dentro tem uma árvore que vai dar frutos extremamente frondosos. Uma semente de laranja, né, pequenininha, e, de repente, aquela árvore, aquelas sementes de árvores gigantescas, pequenas, e a gente não enxerga, não consegue enxergar. Por isso que eu disse a você que eu faço esse exercício de me privar de alguma informação boa que o Espiritismo me dá, só para ver como eu pensaria. Aí eu consigo imaginar a importância daquela informação na minha formação, no meu entendimento sobre as coisas. Interessante, Sérgio. Quando você fala sobre a obra, né, não acabada, Não acabada, porque nós somos uma obra inacabada, como o exemplo que eu dei do produto, né? Nós não somos uma coisa que já saiu pronta e que... Nós somos uma obra inacabada ainda. E eu acho que assim, é uma grande injustiça você não permitir que a pessoa que você conheceu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, seja diferente hoje. O que eu quero dizer com isso? Você olha para alguém com os olhos que, pelo que essa pessoa fez, no contexto de 20, 30 anos atrás, olha para ela hoje e acha que você está olhando para a mesma pessoa. Ela não é mais aquela pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Você se transformou. Ela se transformou. Então, a gente tem que permitir que as pessoas revelem o que elas são de verdade. Então, é redescobrir a pessoa. Né? Nós que somos casados há algum tempo, o processo é esse. É redescobrir a pessoa que está ao seu lado. Né? Porque ela é diferente. A cada semana, a cada mês, ela está se transformando. Você não pode olhar para aquela pessoa com os olhos do que ela era 10, 20 anos atrás. E assim, é por isso que muitos relacionamentos definham. Né? O cara que sobe no altar com a moça e diz, vou amá-la para sempre. Eu vou amar quem para sempre? Até que a morte, não sei quem, é aquela pessoa que estava do lado dele ali, naquele momento, valia para aquilo ali só. Mas com o passar do tempo, aquilo muda. Não é? Se muda, a promessa não vale mais. Então, essa visão que você falou, né? Essa visão da foto e do filme, né? No estudo da história ou da sociologia, a gente chama de diacronia e sincronia. Né? O que é diacrônico, anacrônico e sincrônico. É o que você olha separado do seu tempo, é o que você olha contextualizado e o que você olha com relação à evolução dos fatos até chegar ao que é hoje. Enfim, isso vale para você também. Né? Você colocou isso muito bem. Você não olha para você e olha o mesmo adolescente. Né? Que aquilo que você é hoje não é mais o que você era um mês passado. Então, não me julgue pelo que eu fiz a semana passada. Eu já não sou mais aquele Wilson, já mudei. Eu sou outro Wilson hoje. Observe o que eu faço hoje, o que eu penso hoje. E é muito interessante o que você falou, até para a gente fazer a seguinte análise. Imagina a dificuldade, e esse gancho que você deu agora fica muito mais fácil. Imagina a dificuldade da gente olhar para a gente mesmo e enxergar o potencial divino. Se a gente capta pensamento, se a gente capta sentimento, e a gente olha e fala, meu Deus, você acha que você consegue mesmo? Né? Você acha, Sérgio, que você consegue dar esse salto aí? Com esses pensamentos que você está tendo, com essas sensaçõezinhas? Porque a gente, às vezes, não consegue. Ah, Maria Antônia, nossa querida Maria Antônia está aí também, né? Que alegria. Um abraço, Maria Antônia. Como é que eu vou conseguir imaginar, eu usei um exemplo esses dias na palestra também, sobre reforma, né? A gente fala de reforma íntima, e eu brinquei, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente descobre, durante a reforma, que a gente tem instintos assassinos, né? E eventualmente a gente fica à vontade de matar qualquer um dos profissionais que estão ali para nos ajudar a converter alguma coisa em outra coisa, né? Imagina você fazer a reforma morando dentro da casa, aí você limpa o chão, alguém vem pisotear, aí você está aqui, de repente tem uma barulheira ali, essa daqui de repente derruba uma parede. Olha todo esse contexto e fala, poxa, a reforma íntima é exatamente isso. Eu estou reformando, morando dentro da casa e vendo todas as mazelas, todo aquele caos acontecer, a dificuldade que eu tenho para enxergar o meu potencial divino. Eu vou pegar o gancho seu aí. Pega, vamos lá. Porque, olha, reforma tem outro aspecto também, né? Você já notou? Você vai trocar uma pia. É uma simples pia ali. Eu não sei como, mas sai uma caçamba de entulho daquela pia. É verdade. É um milagre da multiplicação do entulho. O que eu quero dizer com isso? A reforma íntima é a mesma coisa. Você vai mexer numa coisinha aparentemente pequena. É uma obra pequena, mas você vai causar tanta confusão, né? É tanto entulho que você vai ter para recolher depois e tantos outros desdobramentos que faz parte. E me permite, Sérgio, você falou uma outra coisa interessante na sua fala anterior também. Você falou sobre se projetar no futuro, que você faz essa experiência. E eu quero compartilhar com você que eu também costumo fazer isso diante de decisões assim, que podem parecer polêmicas para hoje. Então, como é difícil decidir hoje, eu procuro me lançar ao futuro. Imaginar como seria no futuro. Assim eu posso me antecipar hoje. Claro que muitas pessoas podem pensar de forma diferente, mas, por exemplo, quando a discussão é sobre o armamento, o desarmamento, eu sou contra a posse de armas. Por quê? Eu fico em dúvida, poxa, mas a gente vai se defender, não vai... Não quero causar polêmica, é só a minha opinião, né, pessoal. Eu me lanço ao futuro e penso, daqui a 1000 anos, como as pessoas serão nos relacionamentos? Respeitarão umas às outras por conta de temerem que a outra esteja armada e não atirem contra elas? Não, eu acho que não. Elas desenvolverão uma nova forma de relacionamento pautada no respeito, na justiça, na compreensão, na fraternidade. Então, eu já me antecipo, falar, então, hoje talvez eu possa me antecipar isso e já ser contrário ao desarmamento hoje, né? Eu sou contrário ao aborto, né? Eu sou contrário à pena de morte, e assim por diante. Todos os temas polêmicos, eu procuro me posicionar, me lançar ao futuro. Olhando lá na frente, é mais fácil perceber onde eu quero chegar e onde eu estou hoje. Assim eu já posso tomar as decisões hoje baseados no que eu quero chegar, onde eu quero ser, sempre tomando, né, o modelo que nós temos, né, para poder nos referenciar, que é Jesus, o Cristo de Deus, né, Sérgio? Exatamente. Já explica tudo. E aí, eu também vou fazer uma outra colocação e já passar para você, que tem a ver com um comentário seu também. Você fala sobre o amor, na fala anterior sua ainda. E quando você falou, eu lembrei de uma lei. A gente está falando aqui de reencarnação. E a gente vai entrar no próximo bloco em alguns instantes. E eu vou falar isso justamente para abrir o próximo bloco. É importante a gente lembrar que nós utilizamos muito o termo lei de causa e efeito. No nível do estudo, não existe na obra de Allan Kardec nenhuma citação à lei de causa e efeito. Quando você tem no Livro dos Espíritos o estudo das leis naturais e as leis divinas, não existe lei de causa e efeito. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Você veja que Emmanuel se refere aqui, ó, perceberás pouco a pouco, palavras de Emmanuel, segundo os princípios de causa e efeito, é o que ele diz. Veja, Emmanuel fala de princípios de causa e efeito. Eu entendo que por alguma razão a terminologia talvez não tenha atendido completamente o que o codificador quereria explanar com isso. Já em outro ponto, Emmanuel se refere à reencarnação como lei do renascimento. Você percebe? Então, é um pequeno indício de não utilizar lei de causa e efeito, e sim utilizar lei da reencarnação, do renascimento, como está lá. É porque... Mas nós temos. Sim? Não, o mecanismo está dentro, né? Ele está contido. Está contido, mas não na sua totalidade. Existe mais coisas. Né? Existe mais coisas. E só a lei de causa e efeito não abarca todo o mecanismo. O mecanismo é maior do que a causa e efeito. Então veja, Kardec apresenta isso e aparece no Livro dos Espíritos como lei de justiça, amor e caridade, Sérgio e amigos que nos acompanham. Veja bem, não são três leis, né? Três leis. É uma lei, não é leis. A de amor, né? De justiça e de caridade. Não, é lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Percebe como ela abrange uma área muito maior? Dentro dessa justiça, está lá o conceito, o princípio de causa e efeito, não é? Mas além do princípio de causa e efeito, tem amor e tem caridade. Então não dá para entender uma coisa sem a outra. E é curiosamente, só para efeito de estudos, né, a gente pode avançar para as outras obras, tá? Pode pesquisar na Gênesis, no Céu e o Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há referência de lei de causa não e efeito. Não há. Então, é importante a gente só pontuar isso para entender que lei de causa e efeito, então, segundo o que a gente vai entender, é um aspecto da lei de amor, de justiça, amor e caridade. Com isto dito, a gente vai lembrar que o tema central do programa de hoje é a cada um segundo suas obras, Sérgio. E a gente vai para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Antes, no entanto, a gente sempre faz aqui essa divulgação, né, sobre a campanha para a leitura e o estudo do livro Espírita. Olha, é importante, a gente sempre diz isso, porque ó, estamos aqui estudando, né, as obras de Kardec e no Espiritismo, né, Sérgio? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Tem tantas obras espíritas, Kardec, Sérgio, né? Além de Allan Kardec, né, tem tantos, tem os clássicos, aí tem André Luiz, tem Emmanuel, só do Chico tem uma lavra de mais de 400 livros. É livro aberto. E os autores modernos, tem um monte de romance. E aí, como que a pessoa vai saber o que é certo, o que não é, o que é espírita, o que não é espírita? A coisa fica complicada. Então a gente sempre aqui orienta, né, Sérgio, a você que se interessa pelos assuntos do Espiritismo, leia primeiro o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são as cinco principais obras de Allan Kardec. Depois tem uma série de livros que você possa ler, né, Sérgio? Isso é importante. Me diz por quê, Serginho. Exatamente. Para que a gente possa ficar imune, acho que imune não totalmente, mas para que a gente possa nos permitir um percentual de acerto maior, é importante que a gente tenha uma boa base, né? Por isso que a gente recomenda o tempo inteiro, em primeiro momento, as obras básicas. E eu, quando dou aula, eu também costumo pedir e perguntar quem conhece o Novo Testamento. Porque também acho que faz parte do básico, o Novo Testamento, porque há muitas explanações, por exemplo, de Emmanuel foi um belo explicador, se é que eu posso dizer essa palavra, né? Um belo explicador do Evangelho. Ele passou todas as obras dele, não só os artigos do Reformador, revistas especializadas todas aí, e os livros que ele, com o Chico, escreveu, tentando explicar melhor, ou trabalhar um entendimento nosso acerca do Evangelho. Contextualizado, né? Contextualizado. E trouxe para o mundo moderno, né? Emmanuel é o grande exegeta, né? Hermeneuta do evangélico, né? Ele nos ajuda a entender aquele contexto. Ele viveu lá, né? Pense bem. Exato, ele estava lá, né, lá, contemporâneo de Jesus, como Públio Lentulus. E ele humildemente conta os encontros com Jesus, não foram tão felizes para ele quanto poderia ter sido se ele tivesse entendido antes a grandiosidade do que estava acontecendo naquela época. Eu acho uma lição de humildade que o Emmanuel nos dá quando ele escreveu a coleção há 2000 anos. Ele dissecou a própria trajetória e não tem exemplo, referência tão boa quanto essa, dele se dissecar, de se colocar ali de uma forma tão linda e tão humana, cheia de imperfeições e tudo mais. E você estava falando, além das obras básicas, os livros que o Chico, o nosso companheiro Divaldo, com o Manuel Filomeno, que eu considero, por exemplo, você pega André Luiz, o grande repórter que nos ensinou muitas coisas acerca dos fenômenos espíritas, do organismo humano. Aí você vem o Manuel Filomeno e disseca a questão das influências espirituais, do atendimento fraterno, muitos livros extremamente importantes sobre esse momento, né? E a Joana. A Joana vem com a série psicológica dela, que é grandiosa, grandiosa as informações. E é importante porque quando a gente começa a se calcar, eu lembro muito da passagem do Evangelho, onde a gente deve construir o castelo na rocha firme. Né? A fundação de tudo é esse conhecimento base que me dá segurança para ir buscando o novo, porque Emmanuel também nos indicou isso. Se eu algum dia disse alguma coisa que contraria a ciência, fique com a ciência, porque ela está se renovando o tempo inteiro. E ele sabia também que ele tinha um material humano muito ruim, tradução gramatical e um monte de coisa que limitava o entendimento das coisas que ele iria dizer. Então, tendo essa base, fica muito mais seguro para a gente poder fazer essas incursões. Você veja, Sérgio, que é impressionante o que Allan Kardec fez, né? Porque na época dele as ciências sociais ainda eram, né, estavam surgindo. Então, veja, Augusto Conte, que é considerado um dos pais da sociologia, ele é aí contemporâneo de Kardec, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Mas Conte estava começando a tentar sistematizar o estudo da sociedade. E o Espiritismo é um estudo sociológico, porque tem a ver com as nossas relações. Então, Kardec já tem encontrado um método científico, né, para aplicar a codificação espírita. É uma coisa impressionante para o tempo em que ele vivia. Né, método que só algum tempo depois, com outros sociólogos, que foi realmente implantado, né, a maneira de se estudar a sociedade, porque a sociedade é diferente de um objeto qualquer que você estuda, né? Porque as pessoas mudam, as pessoas têm inteligência própria, têm livre-arbítrio, é difícil você compreender as pessoas. Haja vista que até hoje a gente não compreende. Há algum tempo eu estava no programa, quando era lá em Santa Bárbara, o programa Visão Espírita de domingo, estava eu, o Luiz e estava o Geraldo, e o Geraldo fez essa colocação que eu nunca tinha me atentado, mas ele falou: Sérgio, imagina como é que foi para Kardec escrever todas as obras, mas principalmente a Gênese. O que deve ter acontecido no plano espiritual? Eles voltaram uma tela mental, começaram a mostrar situações para ele, porque eu acho que a gente não consegue dar o valor. A gente, com palavras, a gente não consegue dar o valor do que o Kardec fez. Porque tá aí, olha, a abstração que ele teve que fazer. Exatamente. Tá aí uma outra razão para a pessoa que não leu ainda ler, de fato, as obras de Kardec. Porque vai se impressionar, né? Quem não teve a oportunidade, leia o Livro dos Espíritos, o Evangelho. É impressionante realmente, né? Fica aí o nosso recado. E só para complementar, você deu um toque interessante sobre o Novo Testamento. Tem, lembrando que o nosso amigo Haroldo Dutra Dias, ele é tradutor, né? Ele traduziu do hebraico o Novo Testamento, então tem uma tradução do Haroldo Dutra Dias, moderna, atual, fácil para ler, para entender, do Novo Testamento. Então é interessante, procure, né, na Livraria Espírita Allan Kardec, ali na esquina da Alferes José Caetano, que é a livraria mantida pela USE Piracicaba, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba, você vai poder encontrar essa obra lá. Se não tiver, você encomenda, né? 2, 3 dias já está chegando também. É muito importante. Sérgio, mas vamos lá. São 19 horas e 59 minutos. A gente vai avançar então para o segundo bloco, que tem muita relação com o primeiro bloco. Tá? Nosso assunto não vai mudar. Para falar um pouco, então, sobre a lei de justiça, amor e caridade, sobre a cada um segundo suas obras, a gente vai tomar como referência, ó, o livro O Céu e o Inferno, da codificação de Allan Kardec. Esse livro, a gente vai lá no capítulo 7 da primeira parte, onde estão onde está lá o Código Penal da Vida Futura. E a gente vai, eu vou ler item por item, Sérgio, e quero passar para você ir comentando esses itens de acordo, então, com a temática da noite. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado, feliz ou infeliz, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Sérgio? Eu extremamente importante, porque eu uso a palavra desilusão. Se a gente passa algum tempo da nossa trajetória se iludindo acerca de algumas coisas. Porque muitas vezes a gente não mergulha profundamente nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos para descobrir as nossas reais intenções. E quando a gente não se desilude, ou seja, quando a gente não perde essa ilusão ainda encarnado, invariavelmente nós vamos perdê-la quando nós desencarnamos e ficamos na erraticidade. Tem um peso muito grande, porque enquanto encarnados, nós temos ainda uma certa proteção que o corpo físico nos propicia. Mas a partir do momento que a gente desencarna, e a gente já sabe que, por exemplo, o pensamento influencia muito o nosso corpo astral, o perispírito, a partir do momento que a gente perde as vestes carnais, eu consigo aí entrar num processo de perturbação muito maior. Então, quando ele diz experimenta as mazelas, tudo aquilo que a gente não lida suficientemente, corretamente, quando está encarnado, aquilo vai eclodir e vai causar um processo de perturbação muito maior quando a gente está sem as vestes carnais, como eu mencionei. Então, Sérgio, ainda nesse mesmo item, a gente pode entender, então, que desencarnar não significa ir para uma condição melhor obrigatoriamente. Por exemplo, a pessoa está atravessando um período difícil, uma doença difícil, por exemplo. Não significa que, ao desencarnar, ela está liberta daquilo e acabou o sofrimento agora. Não é isso, né? Porque aqui ele está dizendo que na vida espiritual ele vai sofrer as consequências das imperfeições. Nem sempre uma doença vai contribuir para a pessoa superar aquelas imperfeições. Como a gente entende esse contexto, Sérgio? Exatamente. Inclusive, esse é um ponto extremamente importante, porque é a partir deste argumento que a gente orienta os potenciais suicidas. Porque, vamos imaginar, alguém que está atentando contra si mesmo, também já fiz essa reflexão, o que pode se passar num contexto de alguém que tira a própria vida, o que essa pessoa pode estar buscando? Acabar com uma dor, acabar com um sentimento persistente, desistir, talvez esteja buscando o nada. E a gente, com o conhecimento espírita, sabe que o nada não existe. A gente até pode criar o nada temporariamente no desencarne, porque a gente está condicionado a ele, mas invariavelmente, porque Deus até permite que a gente estacione, mas esse estacionar não é um estacionar perpétuo. Invariavelmente a gente vai sair desse estado de apatia. E o que vai acabar acontecendo conosco é o real entendimento. Primeiro, as dores que eu sentia, se estavam sendo causadas pelo meu pensar em desequilíbrio, eu vou continuar com todas elas. Normalmente, quando a gente está fazendo os trabalhos mediúnicos, a gente ouve os relatos dos desencarnados que a gente está orientando, e que eles estão sentindo dores, que estão sentindo um membro amputado, estão sentindo coisas que eles sentiam no corpo físico. Mas eles já não têm mais o corpo físico. Tudo está contido ali, nesse processo de perturbação que eu descrevi agora há pouco, onde a imaginação, o pensamento, ainda está aprisionando a pessoa naquelas sensações. Então, não acontece uma mágica no desencarne. Acontece uma transição, e essa transição ela pode ser mais suave, pelo meu entendimento, mais dramática, mais complexa, de acordo com a forma que eu esteja apegado à existência que eu acabei de deixar. Muito bem. Item segundo, Sérgio. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Eu quero, assim, que você comente, quero que você dê ênfase nesse ponto. Toda qualidade adquirida é fonte de atenuação dos sofrimentos. Legal. Eu vou começar com a definição de felicidade real pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o quê? Fé no futuro e a consciência tranquila do dever cumprido. Consciência tranquila. E a posse do básico material, né? Isso, a posse do necessário. Isso. A posse do necessário. Esse processo de depuração, e vamos pegar... há que existir, e até é importante falar, a gente vai vibracionalmente, entrando em desequilíbrio, a gente vai angariando uma energia que vai causando um aprisionamento. A minha fonte de radiação, de pensamento e sentimento me aprisiona. Eu crio uma psicosfera onde eu fico aprisionado nela. E quanto mais coisas boas eu consiga ter de exemplo para mim mesmo, essas coisas é que vão me depurando, é que vão me fazendo conectar, principalmente uma questão vibracional. Vamos pegar o exemplo de André Luiz, 8 anos que ele passou no umbral, se não me engano, sim, né, pelo relato do nosso lar, até ele sentir uma pontinha de arrependimento sincero e ter um pedido sincero de socorro. Quebrar a casca do orgulho, da vaidade e ter um pedido sincero, a intenção, a honestidade das intenções. Então, a depuração ela vai acontecendo conforme nós vamos angariando bons exemplos. E Wilson, tem uma coisa, você falou no começo, que chocou a primeira vez que eu ouvi, porque eu nunca tinha pensado isso, nos trabalhos mediúnicos, quando às vezes a gente diz para um espírito, pensa em Jesus, na casa espírita a gente fala isso na hora do passe, né? Pensa em Jesus. Imagina para aqueles que não tiveram bons exemplos ou boas experiências com Jesus. Como é que pode ser isso? Vamos pegar um período muito complicado da Terra, que foram as cruzadas. Nós estávamos tentando convencer, de uma forma brutal, os muçulmanos a acreditar no nosso Deus, na nossa filosofia. Então, há espíritos que não tiveram uma boa experiência com Jesus. E na Inquisição? Em nome de Jesus eu matei, eu torturei. Em nome de Jesus eu enfiei a espada, eu achei que estava depurando a pessoa. E outra coisa, e aqueles que não tiveram na sua infância, nos momentos que vivenciaram, a oportunidade de ouvir falar das obras. Por isso que eu falei que o Novo Testamento ele começa como uma base importante, porque ele começa a construir essa base que depois eu posso navegar para o Espiritismo e as obras básicas do Espiritismo irem consolidando o meu entendimento. Então, há muitos Espíritos que você vai... Fala, pensa em Jesus e a obra de Jesus, eu falo, não conheço. Ou essa pessoa me remete a coisas ruins. Sabe o que a gente tinha que fazer, Wilson, nos trabalhos mediúnicos? Obviamente você sabe que você faz isso também. A gente evocava uma boa lembrança, uma boa referência do passado. Uma mamãe, uma vovó. Mamãe, uma professorinha, uma tia. É. E aquilo quebrava a casca. Quando você... E os Espíritos, eles nos auxiliam tanto que eles trazem essas boas figuras nessa hora. Aí falava, olha quem está perto de você. E aí vem lá a intuição, olha, é a sua tia, a sua mãezinha, a sua avózinha que você ama tanto. E aquilo vai germinar um sentimento de amor tão puro que aquilo quebra. É como se quebrasse uma casca. O Espírito ele se aprisiona dentro de uma casca e aquela casca implode, né? De dentro para fora, ela implode. Então, bons pensamentos, boas referências, bons sentimentos têm essa capacidade de fazer a gente vibrar o amor. E o amor, como disse Jesus, é o que purifica, é o que depura todos os nossos pecados. Que é interessante aqui, né, Sérgio? Você veja aqui no toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Eu quero colocar esse trecho e relacionar com a lei de justiça, amor e caridade. Veja, é aí que entra o amor e a caridade. Nós, por nossas imperfeições, por aquilo que produzimos no passado, por nossa ignorância, nós machucamos, nós ferimos. No passado, nessa existência mesmo, ontem, hoje pela manhã, semana passada, não precisa ir tão longe, não. Mas há três podemos minutos, ir também. Há três minutos atrás. Não precisa ir tão longe. Mas tem também. Mais longe, há 100 anos. E aí a gente volta mais, há 500 anos. Há 1000 anos, Sérgio. Sérgio, há 150, 200 mil anos aproximadamente, nós caminhamos na Terra como seres humanos, os seres inteligentes da criação, os espíritos. Dá para imaginar o tamanho da nossa encrenca? O tamanho do nosso resgate, do nosso comprometimento. Aí me diz, como é que com uma dívida desse tamanho, não gosto da palavra dívida, mas ela cabe bem às vezes, né? Com um compromisso desse tamanho, como é que a gente está aqui andando, falando, caminhando, comendo, né? Por conta da outra parte da lei. É justiça, mas é amor e caridade. Essa é a misericórdia divina. Quando a gente dá um passo, Sérgio, para o bem, um passo, a gente traz uma dívida enorme. Aí a gente acha um caminho, começa a seguir ele lá, um caminho de estudo. Aqui eu vou citar o Espiritismo, mas eu não quero falar só do Espiritismo. Pode ser outro caminho. Um caminho que vai fazer a pessoa se transformar numa pessoa melhor. Sabe o que acontece? Com um comprometimento, ó, bloqueia lá, não cobra agora não, deixa lá, guarda. É a tal da moratória, Sérgio. É a moratória. A vida melhora. Você passa a ser cuidado para que você continue no seu caminho. Só que é difícil esse caminho, ainda vão ter experiências e lições. Mas todos nós que estamos aqui, a gente tem que entender que nós estamos sendo sustentados para que estejamos aqui. né? A mão de Deus, dos bons espíritos, diuturnamente estão nos envolvendo para que a gente consiga estar aqui, todos nós. Nós hoje somos a melhor versão de nós mesmos. É o amor e a caridade, né? A lei de amor de Deus, porque Deus é amor e só. Você sabe, Wilson, você estava me falando, quando eu começo a pensar qual que é a maior caridade de Deus para conosco, tem muitas. Talvez eu esteja cometendo uma injustiça aqui, mas vou citar a que, para mim, é a maior de todas. Porque ela me protege de mim mesmo. É o esquecimento do passado. Imagina assim, quantas e quantas coisas a gente fez na encarnação que a gente fica remoendo, que a culpa vai batendo, que a consciência pega, que são fichinha perto das mazelas que nós fizemos nas existências anteriores. E aí Deus nos premia com essa bênção. Olha, eu quero que você consiga desempenhar a sua melhor versão, e para isso, não lembra disso, não. Esquece por hora. Com o tempo, você vai lidar com tudo que precisar lidar. Mas para você ter tranquilidade, serenidade, para tocar a tua vida em paz, vou te dar esse remedinho aqui para você esquecer as tuas mazelas. Para mim, não tem caridade maior que essa. Para mim, é o toque de Deus, é um carinho na alma que Deus nos dá quando Ele nos faz esquecer temporariamente as nossas mazelas. Ai, Sérgio, o tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo, né? Você viu que eu garanti para você que eu me divertiria hoje, olha, já são 20 horas e 16 minutos. Eu estou vendo aqui, já está indo embora o tempo. Já está. Eu selecionei uma poesia, a gente sempre traz uma poesia no final, também fazemos questão, né? A arte enobrecida estende o poder do amor, é o que nos diz André Luiz. Então, e a poesia espírita é maravilhosa. Entre tantos autores maravilhosos, a gente cita sempre Alta de Souza, trazemos Casimiro Cunha. Hoje nós trouxemos um poema, uma poesia da Maria Dolores. Wilson, carinhosíssimo. Eu vou te confessar que eu adoro a tua narrativa sobre Maria Dolores. Em qualquer momento me elevam, na verdade. Vou ficar assistindo de primeira classe aqui. A Maria Dolores, ela fala, ela fala realmente no coração, vibra no coração. A nossa alma, né? As fibras mais endurecidas da nossa alma vibram com a poesia de Maria Dolores. Então, o nome da poesia é Colheita, e ela foi extraída da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. Diz nossa irmã Maria Dolores: se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade, se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir, se logras conservar a luz do pensamento ante os assaltos do tufão violento que se forme da injúria que a traiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, Então terá chegado a compreensão do bem para viver em paz, na vitória do amor. É assim, amigos queridos, irmãos e irmãs que nos acompanham, que a gente vai chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Alegre edição que tivemos aí a honra de poder conversar novamente com o nosso amigo Sérgio Aguiar. E eu quero lembrar a todos os amigos que nos acompanham aqui também, agradecer primeiramente, né, aqueles irmãos que nos auxiliam, agradecer a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, também a USE de Santa Bárbara do Oeste, que patrocina o programa Visão Espírita, edição de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde, olha, 1999, mais de 20 anos, 22 anos, é isso? É, 22 anos já, levando a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos para cada um de nós. Então, a nossa gratidão a cada um de vocês que nos auxilia e que permite que estejamos aqui. E se você quiser ajudar a manter o programa Visão Espírita no ar, você pode contribuir com qualquer valor. O número da conta é esse que está passando aí na sua tela, tá? É no Banco Digital, o Nubank. Nosso amigo Alan Dini Souza é quem é o responsável por receber as contribuições. E você depois pode acompanhar a utilização dos recursos, né? Todas as contas que são pagas, todo o investimento que é feito. Nós temos condomínio para pagar, internet, né, mensalidade de softwares, de plataformas que a gente usa para fazer as transmissões. Você pode acompanhar diretamente pelo aplicativo da União Rádio Web, né? E baixe também o aplicativo da União Rádio Web. Lá você pode ouvir diversas palestras espíritas. Essas palestras aqui, se você não tiver tempo de parar para ver no YouTube, né, você pode ver pelo aplicativo da União Rádio Web. Deixa tocando lá e vai fazer sua caminhada, né? Vai lá na academia, ouvindo aí o programa Visão Espírita. Música espírita também, mensagens espíritas. Dia todo, 24 horas de programação espírita. Tudo isso é mantido com a sua contribuição. Eu vou ficando por aqui, novamente expressando minha gratidão a cada um de vocês que passaram aqui nos comentários, que deixaram aqui os coraçõezinhos, né? A gente recebe tudo isso, nós compartilhamos dessa energia, desse calor. E eu vou ficando por aqui, deixando o meu desejo, né, de um ótimo final de semana, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, uma semana repleta de alegria, de oportunidades, que nós possamos olhar um mundo com outros olhos, que possamos educar os nossos sentidos, que sejamos gratos por tudo aquilo que dispomos, né? De todos os recursos que nós temos à nossa disposição, materiais, amigos, família, a nossa casa, o nosso trabalho, para que a gente compreenda tudo que nós temos ainda a realizar nessa existência. E que, enfim, possamos fazer, né, Sérgio, brilhar a nossa luz. E essa luz brilhe para que torne a nossa vida mais leve e também para que ilumine o caminho daqueles que seguem ao nosso lar. Muito obrigado a todos. Eu passo aqui, Sérgio, para você fazer suas últimas considerações. Você tem alguns minutos ainda, pode falar sobre o tema, né? Fique à vontade, pode falar com os nossos ouvintes, os nossos amigos aí. A palavra é sua agora. Bom, nossos agradecimentos sempre a Deus por poder propiciar essa conexão e a todos vocês que nos permitem adentrar os vossos lares e poder colocar um pouco do nosso entendimento acerca do Evangelho, acerca do Espiritismo. E o tema de hoje, ele permite essas reflexões onde a gente possa quebrar algumas preconcepções, algumas crenças que, de repente, estão limitando o nosso entendimento acerca das coisas. Quando a gente pensa em ação e reação, muitas vezes a gente ainda está muito condicionado à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Muitas vezes nós estamos naquela filosofia do crime, castigo. Se há um crime, tem que haver um criminoso pré-determinado, e esse criminoso tem que ser punido pelo rigor da lei. E essa é uma atitude muito imediatista, que olha muito para o hoje. Para eu poder entender, compreender melhor a justiça divina, eu preciso entrar naquele entendimento que eu mencionei agora há pouco do filme. Porque Deus não tem uma vida só, né? Uma só existência para lidar conosco ou com as coisas que nós fazemos, com aquilo que nós passamos. A justiça divina, ela atravessa os portões das encarnações e permite que, pelo mecanismo de causa e efeito, nós possamos reparar. Como eu disse agora há pouco, eu considero uma bênção enorme essa possibilidade de eu adentrar uma nova existência sem ter que lidar com a minha consciência diante de todas as mazelas e tudo aquilo de ruim que eu posso ter cometido. Eu estaria talvez paralisado com ódio, com revolta de mim mesmo, com aversão de mim mesmo, e não conseguiria obrar, não conseguiria fazer nada se eu não tivesse esse esquecimento. Por isso que, para mim, é a prova irrefutável do amor de Deus para conosco. Então, que nós possamos trabalhar o nosso entendimento e essa compreensão de que Deus tem leis e dentro dessas leis existem princípios e mecanismos que nos fazem caminhar, que faz com que as coisas se resolvam da melhor maneira possível para todo mundo. A todo instante, pergunte, entre uma disputa que você tenha com alguém, quem Deus ama mais, você ou ele? Invariavelmente, a resposta que você vai receber é: Deus ama os dois. E ele vai dar o melhor jeito para os dois, porque Deus não é parcial. Deus é completamente imparcial. Ele ama todos da mesma forma. E as leis que foram criadas por ele, não sendo necessária sua interferência pontual nas nossas vidas, não precisamos ficar com medo que Deus, de vez em quando, não está olhando para nós e as coisas ruins estão acontecendo. Não precisamos ficar com medo que Deus está com raiva, triste com a gente e está jogando raio e está brincando lá de fazer algumas dores acontecer. Os próprios mecanismos criados se encarregarão de reparar tudo aquilo que precisa ser reparado. Então, o nosso agradecimento é o meu ao Wilson por ter propiciado tecnicamente todo esse ambiente para a gente poder estar chegando até os vossos lares, a vocês. E agora também eu estendo junto com vocês, eu peço para que unamos os nossos corações e elevemos o pensamento até Jesus, como referência, cheguemos até Deus, agradecendo imensamente o dom da vida, agradecendo imensamente as suas leis que me permitem lidar com todas as mazelas, com todas as coisas que eu pude fazer nas minhas existências pretéritas, de uma forma tão tranquila, de uma forma tão amena, me protegendo de mim mesmo, me protegendo das coisas que poderiam fazer com que eu caísse, me dando dores e provações para que eu pudesse consertar determinadas características que estão me fazendo cair. Agradecendo aos espíritos protetores, anjos guardiães, todos esses espíritos abnegados que o tempo inteiro estão concorrendo para que nós possamos ter a melhor alternativa, nos inspirando, nos intuindo a fazer sempre a busca pelo acerto. E, principalmente, aqueles espíritos desconhecidos por nós nessa encarnação, mas também espíritos abnegados, que nos amam intensamente, mensageiros, aqueles grupos que vão nos resgatar das zonas umbralinas, das cavernas mais densas, e que, de tanto amar, acabam por nem ser reconhecidos por nós. Mas aqui vai o nosso agradecimento a eles por tanta bênção, por tanto amor, por tanto acolhimento. Ficamos por aqui agradecendo simplesmente a Deus o poder estar vivo, o poder estar interagindo com as outras pessoas, buscando a cada dia ser a melhor manifestação de nós mesmos. e rogamos humildemente que possamos continuar sendo merecedores de todo esse amparo. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite a todos, até domingo com o programa Visão Espírita e depois na próxima quarta-feira. Que assim seja. Uma boa noite a todos, paz e luz e até o nosso próximo encontro.